de ter, por exemplo, acesso à escrita, ele já produzia artefatos, instrumentos de arte, já produzia arte. E o que seria a cultura? A cultura, do ponto de vista antropológico, a antropologia ajuda muito a gente nisso aí, ela é a dimensão de tudo que o ser humano produz, né? Ou seja, de material, os artefatos, a materialidade, e de espiritual, espiritual que não tem nada a ver com religioso, de espiritual no sentido da filosofia, da religião, dos princípios, né? Então a cultura é tudo que o ser humano produz. Como é que nós articulamos essa criatura? Eu não estou usando PowerPoint, eu estou fazendo, na verdade, um discurso mais aberto, eu acho que até para homenagear vocês, né? E falar de uma coisa que é tão próxima de mim que eu quero falar bem, bem solto mesmo. Não estou usando, eu não vou usar nessa aula PowerPoint, mas está dando para compreender? Tá dando certo aqui? Sim, tá dando certo. Pronto. Então, o que é a arte e a cultura tem a ver com a educação? Primeiro, a educação. A gente vem e nós viemos de uma experiência escolar que valoriza muito o aspecto racional, né? As pessoas têm que aprender, né? As disciplinas mais importantes são matemática e português, física e química. As disciplinas como história e geografia muitas vezes são chamadas de decorativas. Decorativas porque você tem que decorar, e decorativa porque é quase para ornamentar o seu estudo, né? Geralmente desvalorizado. E educação física. Mas isso não é um problema só dos nossos currículos. A própria sociedade trata a arte e a cultura, se nós pegarmos, por exemplo, o descalabro desse governo federal, a gente vai ver que na área específica da cultura é um descalabro a mais, né? Porque ele espera exatamente que as pessoas ainda desinformadas e ainda desprovidas de uma formação geral, quanto menos acesso à cultura e à arte, melhor, né? Então, a dimensão da arte e a cultura, no sentido que nós trabalhamos, no sentido amplo do que nós trabalhamos, é uma dimensão política, né? Por que política? Porque nós não podemos ver a arte desconectada do que se vive, desconectada do que se sofre, desconectada da dimensão. Isso não quer dizer, olha, eu quero fazer essa observação bem clara, que toda arte tem que ser engajada. Não. Engajada a uma luta política ou uma luta ideológica. Não. Aí não seria arte, porque a arte é, antes de tudo, livre. Mas também não quer dizer que o artista está desconectado desse real. Ao contrário, o artista, ele é um cidadão, ele é uma cidadã comuns, que, do ponto de vista, vamos dizer assim, da vida cotidiana, precisa de qualquer coisa, como qualquer um. Certo? Então, a arte e a educação, a arte e a cultura, ela tem uma importância muito grande para o educador ambiental. Porque o educador ambiental, ele não pode perder essa arte, digamos, como a Maristela Crispim. Por quê? Porque nós entendemos que a comunicação, a arte e a cultura são muito importantes para a formação do educador ambiental. Se vocês observarem, o material que nós disponibilizamos, dá para você fazer ali uma tese de doutorado. Tem muito material. Acredito que vocês, até incentivei a vocês, a criar uma pasta específica e colocar os materiais que lhes interessam. Porque dá para vocês se aprofundarem em muitos temas ali. Mas voltando à questão da arte, cultura e da comunicação. Então, como a educação, e aí tem um material muito da educação, é a dimensão de que a arte e a cultura humaniza. Então não é só saber contar, não é só aprender física, química e biologia, mas também ter a dimensão ética, ter a dimensão, a experiência física, né? Eu não diria social, mas física, em que todo mundo teve, por uma questão sanitária, buscaram a arte através da pintura, através do desenho, através da fotografia, através da música, através do cinema e etc, etc. O nome artístico dele é Xandoca, e ele fez uma série de desenhos, né? Com uma música que eu gosto muito, que é um batuque, eu vou pegar. Aí tem uma hora que ele diz: 13 de maio não é dia de medo, 13 de maio não é dia de Tedes, porque ele é autista, esse aluno. Ele é autista, mas ele é um artista fenomenal, né? Então a arte, ela ressurge, a arte, ela ressignifica. Muitas vezes você desenha, você canta, ou você gosta de cinema. No caso do Tiago, que fotografa, você pode até não vir a ser um cantor profissional, você pode até não vir a ser um dançarino profissional, mas a arte é mais um, toca os corações das pessoas, ela toca humana. Então, nesse sentido, eu diria que a educação ambiental, ela tem na arte talvez um dos elementos mais importantes, que é exatamente a oportunidade de falar para a sensibilidade das pessoas, para os corações das pessoas, para aquilo que é mais sagrado, que é o sentimento e a construção artística. A cultura é tudo que o ser humano produziu, seja material ou imaterial, é o que faz com que esses elementos humanos se tornem identitários, que se tornem pertencentes, pertencentes a um lugar, pertencentes a uma região, pertencentes que está numa região, que está num país, que está numa macro-região, que está numa parte do planeta que é o Ocidente, que está no planeta Terra, que está na Via Láctea, que faz parte de bilhões de galáxias do mundo. Ou, desculpa, nós, né? Eu, na reunião, até de São Austrália, inclusive eu conheci o Léo Charruto, né? É Léo. O Leonel, Leonel desculpa, é Ceruto. Ceru. E ele também, a mãe terra, quer dizer, nós somos conectados, né? A vida industrial, a vida de plástico, a vida trazida para ambientes. Ver aqui, mas eu não. Peraí, só um pouquinho aqui. Então, a arte e a educação, ela carrega um signo muito importante, né? Aí eu faço um diálogo já com as tecnologias de informação e comunicação, né? Fotografia, o vídeo, e esse grande instrumento que é a internet, né? É, sem sombra de dúvida. A forma que o ser humano consome arte, frui arte, mudou, né? Então você vai pro passeio virtual no Louvre sem sair de casa. Então eu estou lá no, no nos Rincões do Cariri e posso estar tendo acesso à produção do Louvre, etc. Mas isso quer dizer, e aí eu quero chamar muita atenção do educador ambiental, isso não quer dizer que nós somos melhores em produção, ou culinária, ou dança, ou teatro, ou literatura, né? Não significa que nós somos mais ricos culturalmente por isso, pelo simples acesso. Nós precisamos, como educador ambiental, tentarmos uma forma de aprendizagem diferenciada que possa trazer uma disciplina específica, como ver cinema, por exemplo, como ver bons filmes, como músicas celtas, músicas alemãs ou finlandesas, da gente ter acesso à pintura, à xilografia, à litografia, formação geral. Essa formação estética e artística, ela é muito da educação ambiental, que nos torna mais humanos, que nos torna mais próximos de nós mesmos. E se a gente se aprofunda nisso, se a gente faz disso uma coisa realmente parte das nossas vidas, pode ter certeza que os nossos conteúdos de educação ambiental, voltados à questão ambiental, eles serão mais ouvidos, só falando para as pessoas. O que é que faz com que elas se ressignifiquem no mundo, né? Então, eu vejo um papel muito importante. Deixa eu abrir aqui um pouquinho para pegar aqui algumas perguntas, alguns questionamentos, para não ficar falando direto, né? Algum questionamento sobre essa parte inicial, pessoal? Quem quiser fazer pergunta aqui, pode fazer, que eu leio. E quem quiser também, pode ir falando aí. A Cláudia Nascimento, o Djavan já está, a Fernanda Cruz, a Graziele Dias, a Lucinda, o Robson e o Zaismar. O Djavan Oliveira também já está na sala. Pessoal, algum questionamento, alguma pergunta sobre essa parte inicial? Posso continuar? Muito bem, Robson. Pode sim. Pode continuar. Bora lá. Então, extrai dessa primeira parte, ou seja, redimensionando essa segunda parte, eu queria entrar agora no segundo momento, né? Quais são as estratégias? Como utilizar a arte e a cultura? Como utilizar essa questão comunitária? Muito bem. Não há receita de bolo, né? Ah, eu vou aqui dizer uma série de receitas e uma série de informações que vão ser úteis para o seu caso específico. Isso não existe, né? O que existe é a atenção, o que existe é a acessibilidade. Eu diria que o educador ambiental, ele é, antes de tudo, além do educador professor normal, ele é, antes de tudo, desculpa, não é que o educador ambiental é anormal. Eu chamo professor de biologia, de química, até retiro essa parte normal, que não é adequável para isso aqui. É, mas diferente do educador específico, né, o professor de sociologia, o professor de matemática, o educador ambiental, ele é um educador que ele tem a necessidade de captar um pouco mais desse ambiente. Então, como é que você capta esse ambiente? Eu diria até que o primeiro dever de casa somos nós checarmos todos os nossos sentidos, né? O olhar, o olfato, o pegar, o pisar, né? O cheiro, né? O que é que significa estar no Cariri? É o sabor do piqui, é o cheiro daquela vegetação, é a beleza do que significa estar em Baturité. Tomar água lá no horto do padre. Elogiar. Então, é você estar mesmo sentir o seu ambiente, né? A alimentação é muito importante. A alimentação ela não serve só para a sustância. Para a substância do corpo, ela também fala muito da cultura, o que as pessoas ouvem, o que as pessoas falam, o que as pessoas veem, tudo isso faz parte do ambiente, e tudo isso o educador ambiental deve estar disposto. Então, eu diria que a primeira questão é essa: é você ter, ou você se dar a possibilidade de antenar os seus sentidos, de ativar os seus sentidos, de potencializar os seus sentidos, de otimizar os seus sentidos, para ver mais, para cheirar mais, para pegar mais, para sentir mais, né? Então, a coisa visual, né? O próprio uso, né? Eu diria que o educador ambiental, ele tem que usar na possibilidade de produzir audiovisual e não somente consumir audiovisual. O que é que eu estou querendo dizer com isso? É muito legal você fazer uma aula e ver um vídeo interessante e levar para a turma, ok. Mas também dá para a gente, hoje os instrumentos estão todos aí à mão, inclusive esse aparelho que a gente está usando agora, que é o celular. Acredito que muitos estejam com o celular, eu pelo menos estou. É você ter a ousadia de começar a utilizar esses instrumentos para produzir o diferencial. Então, o diferencial vai estar no meio ambiente. Pode ser os recursos naturais, pode ser uma dimensão artística específica daquele lugar, pode ser algo ligado à identidade, pode ser uma denúncia. Então, você ter a capacidade de produzir significa dizer que isso também pode fazer parte da sua estratégia de educação ambiental, né? Para que também os alunos e as alunas comecem também a usar nessa incorpora a imagética, incorpora o cinema, vamos dizer assim, de uma maneira geral, o movimento, ou como fotografia, não importa, ela é a dimensão identitária daquela comunidade. O que é que eu estou querendo dizer com isso? Que dá para nós captarmos, a partir da dimensão do uso das tecnologias de informação e comunicação, formas dessa comunidade se explicitar, se deixar ser vista, ou possibilitar um intercâmbio. Né? Então é muito. Eles não são constantes, esse processo. Então eu aconselho ter noção do cinema, ver muitos filmes, ver muitas fotografias, ver muitos documentários, muitas coisas dessa área, porque vai alimentando, vai tornando o seu olhar mais aguçado, vai tornando o seu ouvido mais aguçado, vai deixando que você não seja apenas um consumidor dessa imagem, mas também um produtor dessa imagem. Então, eu diria que a segunda coisa é essa. A terceira questão pública e também visual. não quero me repetir, o cenário do ponto de vista federal, do âmbito federal, é muito problemático. Mas também há possibilidades através de editais, né? Editais, às vezes, dentro do próprio Instituto Federal. Agora mesmo a Secretaria de Cultura abriu um edital para 140 projetos feitos durante a pandemia. Eu até mandei um projetinho que eu fiz em Aracati. Ou seja, a gente está atento, como educador ambiental, que na área de meio ambiente, na área de arte e cultura, existem muitos editais que sempre incorporam não só a educação ambiental, mas também as tecnologias de informação e comunicação. Então, esses três elementos, como eu disse, não são uma receita de bolo, mas eu diria que é o patamar de identificação maior entre as tecnologias de informação e comunicação e as perguntas. Vamos lá, Cíntia, a Cláudia, a Leiliane está aí também, a Lucinda, eu quero ouvir todos vocês. Professor, eu já falo tanto. Mas o pessoal não fala, né? Cadê a Cíntia? Bora, Cíntia, ouvir tua voz. Cadê esse povo? Pois não. Essa pandemia veio, Sérgio, para nos mostrar que a gente diz na busca que a gente tem que tomar cuidado nesse avanço da tecnologia, porque isso pode segregar ainda mais os estudos, quem estuda na escola pública, quem estuda na escola particular, porque não é tão fácil assim. Eu acho interessante a tecnologia chegar junto na educação, mas eu acho que no momento a gente tem que ter mais cuidado do que tentar já colocar ela nas universidades, nas escolas, que seria um problema muito grande. Então, você tem razão. Opinião. Porque mas tem sentido. Até porque quando a gente fala de tecnologia, informação e comunicação, eu estava falando não exatamente desse aspecto que você colocou, mas das possibilidades que o educador ambiental tem que buscar. Né? Mas você tem toda razão quando fala que as tecnologias, de uma maneira geral, né, não só isso, a inteligência artificial e outras coisas mais complexas, elas podem aprofundar o já complexo processo de desigualdade social no Brasil, na América Latina e no mundo. Né? Então, ela pode ser mais um instrumento de exclusão maior. Sem sombra de dúvida, concordo totalmente. Isso não quer dizer... e aí, como a nossa visão é uma visão dialética, né, a gente tenta ver as contradições que há dentro do real, né? É uma coisa nem é tão mal, né, tão imaginar que o educador ambiental existe e vou dar uma comunidade rural que nem energia tem direito, mas se eu levo lá meu notebook com uma caixinha de som, para aquele grupo ali eu já posso trabalhar. Mas se não for trabalhar, isso também eu estou com questões, e realmente com as colocações do César. A Graziele diz, alimentar a alma também através de uma comida, sentimos o carinho de alguém, a saudade de um parente. Interessante, Graziele. Eu tenho os filmes para indicar para você. Olha, eu vou anotar aqui uma série chamada Chef's Table. Quem é que já viu essa série? Chef's Table, da Netflix. Chef's Table. Pessoal, Pessoal, é uma série maravilhosa. É uma série sobre gastronomia, mas que fala de toda a conjuntura, de toda a cultura que há dentro de um prato de comida, da alimentação. Então, a Graziella tem razão. E a alimentação, ela traz uma carga de afetividade, né? Quer dizer, todo mundo lembra daquele prato que a mãe fazia, que a tia fazia, que a avó fazia quando criança, né? Então, é muito interessante. O Robson, o papel do educador ambiental é estimular a criatividade. Concordo totalmente, Robson. A criatividade não é algo que você nasce. É algo que pode ser alimentado também, que pode ser incentivado. E não essa cultura do silêncio, essa cultura de podar, ou então essa proposta louca aí de criar escolas militares, escolas estandardizadas, é né, totalmente absurdo. A Cíntia sempre fala também, o Tiago. Professor, eu estou muito criticando que eles têm a origem como esses animais, e eu, assim, através da curiosidade, eu fui atrás da resposta. E eu vi que na época da guerra, a China foi muito afetada. É tanto que as crianças, as pessoas, às vezes tinham que se contentar em comer casca de ferida, porque não tinha alimento. Os soldados foram também pensam em chegar e criticar alimentar que é natural, né? Antigamente, motivo da guerra, sem você saber por que eles faziam isso. Aqui no interior a gente não come carne de tatu, como é que esses animais. A gente. Graziella, deixa eu te contar uma história. Uma vez eu recebi uns franceses aqui e levei lá para o mercado de Messejana, né? E lá eu pedi uma buchada e uma panelada, tá certo? E eles comeram, gostaram, tal, tal, tal. Depois eles foram conversar com a cozinheira e perguntar de que era feito aquilo ali. Ai, eles vomitaram horas, como é que vísceras de animais é uma questão de ordem, né? Quer dizer, o alimento, a alimentação, a gastronomia tem muito. Ô Grazielli e todos, veja essa série que depois. Pode deixar, porque assim, com relação à cultura, eu acho muito legal. Eu acho que é uma coisa que eu posso sempre. Oi? Você gosta de cozinhar? Eu gosto. Eu também gosto. Legal. O Ornette, você ia falar, querido. Não, era só. Votação também. Como é que a gente fala, hein? No Palpite. interior. Isso. Mas antes queria só falar da questão das tecnologias, que também muitas vezes tem disponível, e aquele professor, aquele grupo, aquela coordenação, nada, não tem muito, não incentiva os professores a sensibilizados ou comprometidos, enfim. Sei bem a palavra, mas às vezes também tem, né, disponível e não é utilizado. E outras vezes, muitos professores utilizam atividade, arte, né, assim como você, fotografia, trabalhar, né, como aquela posição lá do extremo best curricular. Você que fez, mas tem uma publicação que é até do Oca, que o pessoal Ah, conhece, mas. sobre a alimentação. O Oca é Isso, o tem Observatório um da Cultura grupo. Alimentar Cearense, né? Isso, é exatamente que eu vi uma publicação, conheci, né, no ano passado, no festival lá de gastronomia. E aí, nessa Eu participei. publicação, ela resgata bem isso. Ali, para mim, você pode trabalhar vários aspectos, desde da educação ambiental, a culinário, Fotografia, a né? geografia social. Então, se dá de um tremendo e um Aurunete, material riquíssimo que foi produzido aqui. Eu não sei se você foi fotógrafo desse. eu participei desse projeto. Eu participei desse projeto, Jornal Povo, né? Lá da Fundação da Isso. Marco Rocha, muito bom. Mas não tem fotos minhas, não. Eu participei do projeto porque fui na caravana e tal, mas não. Agora, a Aurinete, o educador ambiental, ele tem que estar aberto ao olhar das pessoas que ele está trabalhando. A cultura local, a sua dimensão plana, tá certo? Para que ele possa ter. Tá. Vocês estão me ouvindo bem, pessoal? Sim, voltou normal. Agora Tava sim, mas tem problema. Robson quer falar? Está tentando falar. Estão ouvindo? Tá falhando, mas está dando para ouvir. Exatamente, Robson. Excelente reflexão, viu, Robson? Exatamente isso. A monocultura e a criação de animais específicos acabam tendo um rebote muito grande dentro do meio ambiente, né? Se a gente pegar, por exemplo, a monocultura de soja, se a gente pegar a monocultura da cana-de-açúcar, se a gente pegar, por exemplo, a criação de bovinos, né? Com a quantidade enorme de água para produzir 1 quilo de carne e outras coisas mais, a gente vê que a biodiversidade e que a diversidade de alimentos ela é cada vez menor, né? Por isso que a alimentação ela tem uma importância muito grande dentro dessa discussão toda, não é? Mas, Marcos, você que também trabalha um pouco com o Tremembé, conhece também a realidade indígena aqui no Ceará, a gente sabe que também é muito influenciada, né, essa questão alimentar por fatores externos. Quando eu trabalhei com o Tremembé, conversando com o pajé, e ele falava muito isso, que alguns anos atrás, a alimentação, eles saíam para pescar, para caçar, e já 10 anos atrás, quando eu estava na aldeia, 12 anos atrás, já tinha aquele comérciozinho que já tinha xilita, as criancinhas já estavam com essa alimentação transgênica, então é muito influenciada também, né, por esses fatores, assim, o que ele relata. Começou a frequentar a aldeia, né? E essa influência toda que veio de fora, a questão alimentar dessa geração que estava vindo. Pode ter certeza. Aí eu acho que isso acontece também não só nas aldeias, mas também nas nossas comunidades rurais e na capital a gente Pode nem se ter certeza. fala, né? Um desastre total. Ora, você pega, por exemplo, mulheres trabalhadoras rurais trocando ovos de galinha caipira por refrigerante e pão, né? Quer dizer, biscoito, quer dizer, essa é a troca, né? Não é uma troca só de alimentos, é uma troca de toda uma cultura, né? De toda uma dimensão maior do que o alimento em si, né? Mais alguma pessoa quer falar, mais alguma coisa quer questionar? Professor, eu gostaria de falar, no caso, recomendar um filme documentário que eu assisti, fiquei apaixonado, se chama Baraka, não sei se o senhor conhece, Baraca. Baraka com K. Coloca aí Pronto. no depois do no, Do clássico, né? não, aqui no Do WhatsApp. chat. Pronto. É umzinha para que o povo se interesse. Enfim, não tem assim uma verossimilhança, né? É só imagem, som, tipo batuques e aquelas cenas de culturas diferentes passando. Então, dá um choque na pessoa, porque são várias pessoas por comentário só. E a imagem por si só ela fala. Vou escrever aqui para que. Tem no YouTube, só um detalhezinho. Eu vou escrever aqui para o pessoal pesquisar. Legal. Não vamos ouvir aqui a Cláudia, o Djavan. Djavan não quer falar nada, Djavan. A Fernanda. E Fortaleza tinha um projeto muito legal que era chamado de Horta Escolar. Alguns colégios da Horta prefeitura Escolar. ganhava umas sementes e as crianças aprendiam a parte da educação ambiental e plantavam a própria alimentação, que eles têm aquela refeição durante o dia, né, no colégio. Aí Exatamente. eu fazia parte desse projeto. E quando ele foi desativado, uma das respostas que me deram a diretora, ela disse que questão de meio ambiente não tem por que criança pobre aprender. Que a função da criança pobre é ela aprender a trabalhar, não precisa de faculdade, porque ela tem que servir os outros. Uma criança pobre nunca vai poder mudar a história. Muitas crianças. Assim, eu chamo de tamanho. Assim, há uns 2 anos atrás, na minha... como o barco que o colégio ficava era meio perigoso, e na época eu não tinha muito dinheiro, né? Aí eu vinha a pé para casa, e os meninos me acompanhavam, de bicicleta, a pé. E há dois anos, um desses meninos veio aqui, e ele tinha entrado na faculdade, estava fazendo educação física, e na comunidade dele ele estava dando aula de capoeira para as crianças carentes. Aí, e ele sempre me falava, ele, tia, foi por causa da sua, por sua causa que o meu pai parou de vender droga e começou a pegar reciclado e a vender o reciclado. E ele mesmo falou que a perspectiva dele de legal. Pouco tempo era ser que nem o pai dele. Só que aí ele disse que viu uma mudança. Legal. E eu fiquei muito chateada, porque o colégio tinha muito potencial, professor, para essa área de educação ambiental, essa parte mesmo, mas a diretora ela era uma barreira. E assim, o projeto vivia a partir dos diretores que pediam para ter o projeto. Então, e também uma outra, também tem como voluntária, ele está do pé da comunidade lá, que é a Zeouras. Pegou e criou um laboratório de informática para a inclusão digital deles. Certo. Das mulheres de família. Só que assim, quando eu peguei e cheguei com a ideia para a gente fazer eu mesmo nas outras comunidades que eram em torno das unidades de conservação, eu recebi um não, que aquele negócio não ia ter tanta visibilidade, porque a unidade já estava criada, porque eles achavam que fazer uma areninha tinha mais futuro do que fazer uma inclusão com aquela comunidade. É incrível, né, Graziella? É, assim, eu até me desestimulei quando eu escutei essa resposta, né? Assim, a areninha, ela faz sim a questão de quando deixam de ficar na rua, vão jogar bola. Tem vergonha que não sabe jogar, tá tão longe de casa. Laboratório de informática no centro comunitário de uma comunidade, ela vai incluir todo mundo, menina, menino. É verdade. Ó, o Robson botou aqui, para quem não conseguiu me ouvir, o que eu falei foi um comentário sobre a relação entre a alimentação e a cultura. Citei o resultado de uma pesquisa, dentre todas as espécies de seres vivos que existem na Terra, 7 mil já foram usadas pela humanidade como alimento em algum momento da história. Após a Revolução Verde, esse catálogo foi reduzido para 12 espécies, justamente as espécies cultivadas pelos latifúndios. Olha essa discussão que o Robson traz, é extremamente importante, porque há um interesse por trás dessa diminuição exagerada, né? Que essa diversidade suma e que todo mundo fica dependente do trigo, que todo mundo coma só frango, que todo mundo coma só carne bovina e assim por diante, né? O Robson diz: logo se concluiu que o modelo produtivista mingua as culturas locais. Você tem toda a razão, Robson. Excelente, excelentíssima reflexão. Bora ouvir mais gente? Cadê aqui a Leiliane Rox? Cadê o Zaismar? Cadê a Fernanda? Marcos? Pois não, César? Pode falar. Eu estava ouvindo aqui o comentário da Graziella, eu tenho que fazer um comentário. Esse curso de educação está servindo de apoio para essas ideias de projetos que eu estou idealizando. Aí, esses projetos é simplesmente os alunos, que eu faço graduação em saneamento em IFCE Limoeiro. Aí, das minhas ideias de projeto é os alunos da área de meio ambiente, tanto da graduação, tanto do técnico, ajudar os professores das escolas públicas a fazerem uma aula mais o meio ambiente, juntar matemática, fazer ajudar, seria interessante, tanto para o aluno aprender a dar aula, passar uma informação que é interessante no meio ambiental. É porque a pessoa, o gestor, tem que saber passar a informação para alguém. Tome cuidado, porque as pessoas, ele falou, existem pessoas que estão acomodadas no seu posto que não fazem nada no carro da sua índole e tal. E o que acontece? Quando o inovador, a caixa da loja do projeto, quando chega, o que as pessoas têm é que quem está chegando com a ideia está chegando com a intenção de roubar o posto da diretora. É por isso que as pessoas sempre embarreiram isso, porque na visão delas, elas não enxergam um benefício para os seus alunos, hein? Mas sim uma oportunidade de alguém vir e tomar o seu lugar. Simplesmente por isso. Pode ter certeza. Agora, César, eu lhe prometi que quando passasse a pandemia, você viesse a Fortaleza, que eu quero lhe levar lá na COGE, para lhe apresentar o presidente da COGE, que é o doutor Lúcio, João Lúcio, e promessa é dívida. E os seus projetos, não só você, mas o Tiago, a Aurinete tem que terminar também a especialização dela, eu me dispus também a ajudar, ela sabe disso, o Tiago... O César, vocês podem Obrigada. Contar comigo. Vocês têm meu celular, vocês têm meu e-mail. Vamos lá. Professor, eu quero. Pois não. Você pode vir aqui, a gente ao. Estimação, né? Para a gente na Universidade Regional. Vem ao mundo, a casa é grande. E eu adoro o Cariri, muito legais do Cariri. Tenho amigos. Você conhece o Pebinha, que é um escultor. É muito legal, que é da família Fidelis, né? Tenho muitos amigos aí, artesãos, gente. Vou gostar muito, e vou sim, Thiago. O convite está aceito, viu? A minha mulher adora o Cariri, a gente gosta muito do Cariri, e é um convite... Traz André Mello, né? É, André Mello. E eu... Traz. Tem todo mundo, a caravana. É, e eu vou com o maior prazer, viu? E vou à URCA, articula aí pra gente fazer um debate, pra gente fazer uma conversa, que eu vou na hora, viu? Eu quero ouvir mais gente. Eu quero ouvir a Leiliane, eu quero ouvir a Zaismar, eu quero ouvir a Graziela, já falou, a Fernanda Cruz e o Djavan, não falaram, nem a Cláudia. Eu vou indicar para a leitura, a Aronete, vou indicar para a leitura, Barriga de Trigo, vou compartilhar no grupo. Faz o seguinte, o Aurinete e Thiago, coloquem lá no Classroom o YouTube ou o link desses dois filmes que vocês estão falando, Aurinete, Barriga de Trigo. Não, é lindo. Desculpa, mas coloca lá a indicação. Muito bem. Vamos ouvir o Djavan, nós vamos nos encontrar, que o Djavan ele é aluno lá do IFCE Jaguaribe, não é, Djavan? Boa noite, professor, boa noite aos demais colegas. Sim, é verdade, lá do curso de biologia, lá no voo do último Muito semestre, bem. Né? Com o João, a Raquel, o Felipe Rocha, isso. Né? Legal. Isso, é bacana. Aí, professor, inclusive, vou montar um projeto lá chamado NAJA, que é o Núcleo Audiovisual Jaguaribe, que vai ser um projeto, Djavan, só para pesquisar audiovisual, fotografia, internet, cinema, vídeo, para fins ambientais e culturais. Isso é muito legal. Ah, importantíssimo, viu, professor? Parabéns pela iniciativa, viu? Acho que a gente, né, tudo que a gente puder conhecer, assim, fotos, né, música, vídeo. Mais algum comentário, Giovanni? Ah, professor, gostaria de analisar, assim, mas né, eu me inscrevi no outro curso, que o senhor foi. Ficou na outra? Aí eu vi lá, né? Assim, acho que podia. É, mas um pouco repetir, mas bora pra frente, né? É, achei bom. Afinal, eu gostei muito das discussões, né? E acho que sempre com novas pessoas também, né? A gente vai aprendendo cada vez mais, né? Agora eu vou continuar com a sala do Classroom, viu, Djavan? Agora, não esqueça, não só você, Djavan, todos da turma, não esqueçam de abrir o Classroom e baixar os materiais para vocês, sabe? Baixe os materiais lá, porque mais na frente, na especialização. Agora já vamos, você está finalizando biologia, não está? Estou, professor, estou na última semestre. Vai ter uma especialização que nós vamos montar, então fique atento aí, alerta, para você entrar nessa turma, rapaz. Tá certo, professor. Prestar atenção aí para não perder as oportunidades, né? Vai ser por EAD e vai ter uma especialização presencial. Agora, essa de EAD vai ser muito legal. Muito obrigado. Tá bacana. Viu? Nada, professor, agradeço aí. A Cintia Holanda já falou, a Clementa não, feliz, mas não falou. Bora, então, como é, se quiser. Muito bem. Passando só para agradecer a todos do curso. Foi bem proveitoso. E a gente vai se encontrar quando eu vier aqui no Cariri. Conhece melhor. Ah, você é do Cariri também? De onde é que você é? Daqui do Crato. Do Crato, Crato de Açúcar, né? Aí quando tu vem aqui na Urca, no Urca, e agradecer especialmente que ajudou na apresentação, aí obrigado, foi muito proveitoso o curso. Ah, obrigado, Zezmar. O Thiago, ele tem essa característica maravilhosa, né, de se disponibilizar. Muito obrigado, muito obrigado. Muito legal. Eu faço um prazer, pessoal, de verdade. Que legal. A Leiliane, tinha planos de ir, tinha planos de ir esse ano a Juazeiro. Tá aí, Leiliane, a gente podia marcar aí, alugar o Autopic e ir. Leiliane, você quer falar alguma coisa, minha querida? Leiliane não falou ainda. A Fernanda Cruz não falou ainda. Cláudio Nascimento não falou. A Cintia Holandes. Boa noite. Eu não feito do que foi dito, mas que nos agradeceu por ser curso. Pode Bom, ser. Primeiramente, boa noite, né, para você, todos os participantes. Bom, eu quero agradecer, né, de forma particular, da minha parte, pelos novos conhecimentos, né, adquiridos nesse curso de educação ambiental, onde foi muito importante para mim, né, e principalmente por ter sido explanado vários temas, né, importantes, teve muitas coisas que eu não conhecia nas palestras, né, onde eu pude aprender muito. Eu nunca tinha feito um curso referente a esse tema, né, voltado à educação ambiental, então sou grata por tudo que aprendi, desaparecido pouco tempo, enriquecedor, né. Eu pude aprender muito, adquirir meus conhecimentos, e eu quero muito agradecer por isso. Obrigado, Cláudia. Muito obrigado. Você é de onde mesmo, Cláudia? Eu sou de Meruoca, professor. Meruoca. Olha, pois um abraço, querida. Não esqueça de fazer um backup do material que está lá no Classroom, viu? Que é um material muito bom, viu? Certo. Vá, monte lá, que você está fazendo que curso? Letras Português. Letras Português. Termina quando? Eu estou no terceiro período ainda, professor. Pronto. A Fernanda Cruz, eu só tenho a agradecer pela oportunidade de ter participado. Foram momentos ímpares. Acredito que foi bastante produtivo para todos. Obrigado, Fernanda Cruz. Muito obrigado. Viu? Será que falaram todos? Eu acho que sim, né? A Leiliane não falou. Leiliane, você quer falar alguma coisa, minha querida? Boa noite, gente. Boa noite, Leiliane. Tô mais só de ouvir, tá? Pensei que tava mais. Hoje eu dei uma piorazinha, professor. Ah, foi, minha querida. Mas, enfim, só tenho gratidão a todos. Quero continuar com esse vínculo, né, falando de maneira geral, né, pela oportunidade, porque aqui todos nós estamos aqui, né, para adquirir conhecimento, trocar, fazer trocas e formar um vínculo, né, não esquecer dos colegas, cada um assim no seu lugarzinho, mas uma representação muito boa, muito sucesso a todos e obrigada pela oportunidade. Muito obrigada. Estamos aí, viu? Oh, bem pela oportunidade, viu? Sábado, você alerta, tarde, ou vocês cafezinho. Um abraço novamente em vocês. Vai matar a saudade. Então, todo mundo prepare a tapioca. Quando for mais ou menos umas 3 horas, para a gente tomar um cafezinho aí. É... Do Cariri aí em breve, viu? Se Deus quiser pagar a promessa. Ah, rapaz, eu tô vendo que. Querida. Gabriel aí, viu, Tiago? Aí... Ah, eu apago aquele visto. É sério, mano, que negócio amador, Deus. Pessoal, eu quero aqui agradecer pela oportunidade, pedir desculpas pelos erros que sempre ocorrem. Eu também aprendi muito com vocês, aprendi muito com essas tecnologias que a gente não domina, mas que a gente vai lá, a gente tenta fazer, né? Agradecer a todos os convidados, nós tivemos aí 3 secretários de Estado que participaram, né? Mais de 26 que participaram durante os 7 debates, né? Incluindo, eu vou chamar outros debatedores, já tá certo o superintendente da SEMAS, vai dar uma disciplina só sobre licenciamento ambiental, a Cláudia Leitão vai fazer um trabalho também muito legal sobre arte, economia criativa e educação ambiental, e outros convidados aí que a gente... Professor, a gente vai poder participar dos debates e ter um certificado como vai ter agora? Vai sim, viu, Tiago? Fica à vontade. E eu não estou querendo tirar seu vídeo, não. Gostei muito do seu vídeo, viu? Ah, meu Deus. Tá bom, deixa aí. A joia. Que você me mande um açaí do Tiri, que aí eu... Mando 2. Mas tire, professor, tá horrível. Que legal. Não, é um vídeo. Antes de finalizar. Ele estava doente. Vídeo maravilhoso, sei porque que ele não está gostando. Falando da apresentação. Não, não quero. Não, apaga, é sério. A próxima turma não pode ver, essa tá boa. Ei, professor, antes do senhor terminar, eu quero dar um. Finalizar, sabe? Pode falar, Thiago. O senhor falou sobre erros, né? Pediu desculpa por erros. Eu acho que seu maior erro foi não ter disponibilizado esse curso antes, porque até agora, eu acredito, tanto eu quanto os outros colegas, que foi a melhor coisa que aconteceu este ano, né? Nós estamos sofrendo com uma pandemia que assusta e que, ao mesmo tempo, né, nos ensina a nos aproximar cada vez mais das pessoas, infelizmente de forma virtual. O bom mesmo é o abraço, carinho, o aconchego. Então, a participação do senhor é um professor maravilhoso, orgulho de seus alunos, também fui, então posso falar. Sensacional. E, professor, fique em casa, né? Todo mundo em casa. Se for sair, use máscara. Se não for sair, abra a janela, as portas. Deixe ninguém entrar, as visitas. E só uma coisa. Queria... Né? Colegas aí que falaram comigo, um vínculo muito forte com ele, lá, com o Zé Zimar, que eu nem... Zé Zimar. Sei que o rapaz é do Crato e eu não vim saber hoje. Como é que pode uma coisa dessa? Sei não, minha gente. Mas agradecer de coração. E o senhor ficou na história. Na minha história e na história dos outros colegas. Então saiba que se não sentia importante, a partir de hoje você é super importante. Professor Marcos, muito obrigado. Ficar na educação. Em momentos assim que entra, se não sabe, se vale a pena a gente continuar, se vale a pena a gente fazer o que a gente está fazendo, sabe? Mas são depoimentos como esse que faz com que a gente se lance. Quando eu trouxe o Orlanjo, o pessoal, que foram meus alunos há 20, 30 anos, e eles começaram a falar, e eu disse assim, vixe, eu nem sabia que eu tinha sido importante para a vida deles. E isso é muito bom. O Robson fala aqui, eu agradeço pela experiência, agradeço por conhecer novas pessoas, tenho muita gratidão pelas pessoas excelentes que vocês são, agradeço pelo conhecimento, aprendi coisas que nem sabia que tinha relação com a questão ambiental, o que fez um momento bom. Aliás, o que faz um momento bom são as pessoas. O César vai dizer, vou começar a chorar. Aí começa a rir aqui. Bem provável que esteja com Covid. Vixe, Leiliane, será? Tomara que não. É, Leiliane Rox, caiu um cisco. É, o meu também. Pessoal, estamos chegando ao fim. Apesar do nosso café ser sábado, né? O nosso café com tapioca. Mas eu quero dizer o seguinte, que eu vou estar lá em Jaguaribe, eu vou estar aqui em Fortaleza. A próxima turma, vocês venham participar dos debates, chamem aí. É, essa turma, a PRPI, que é a Pró-Reitoria de Pesquisa e a Extensão, eu tinha oferecido para 30 pessoas e a Extensão disse que ia botar 50, porque foram mais de 480 pessoas que entraram, né? E eu fico feliz pela repercussão, né? Então eu tive que abrir uma turma para 50 pessoas, né, na verdade, quando eu queria abrir só para 30, né? Mas tudo bem. Mas aí vocês são meus convidados especialíssimos nos debates, viu? Vão ter debates muito bons. As aulas vão ser um pouco repetitivas, mas também vai ser uma boa. O grupo, viu? Meu celular continua o mesmo. Gratidão a cada um que participou, cada um que tirou seu tempo. Eu fiquei imaginando, por exemplo, tiveram debates que nós ficamos 3 horas e 20. Aí eu fiquei perguntando, será que está muito cansativo para o pessoal, mas eu vi assim que muito, muito pouco saíam. Assim, as pessoas ficavam até o final, até a minha mulher. Você é o primeiro que sai da sala, você tem que esperar que todo mundo saia. Mas assim, todo mundo ficava, participava do NAT de coração. Com certeza que eu mais feliz, mas colocando aqui. Eu acho que eu já coloquei meu Instagram aqui. Gratidão eterna, o Thiago diz. Aurinete, Thiago, você é um excelente ser humano e todos da turma. Valeu. O Thiago Araújo, gratidão eterna, amiga. Não fuja dos meus contatos, pelo amor de Deus, ninguém fuja. Não vai fugir não, Thiago, se preocupe não. A Leiliane, cadê os Insta? Ó, tá todo mundo botando aqui. O Thiago é Cariri Fotografia. Eu já sou lá do Instagram dele. Depois eu vou compartilhar na minha página também para as pessoas entrarem. O Robson Freitas Júnior colocou aqui o Insta dele. A Fernanda Cruz colocou também a sua arroba. A Aurinete colocou a dela. O César Filho colocou o Instagram dele aqui também. Eu também já estou seguindo. E o Zaismar Faustino também colocou. Muito bem, pessoal, é isso aí. Eu acho que eu vou finalizar com uma música, né? Que eu nunca mais cantei, né? Vou finalizar com essa música para a gente ter a dimensão que a arte e a cultura é realmente importante, né? Eu não sou cantor, eu não sei cantar, mas eu quero compartilhar com vocês essa música do Ednar. Aquele mestre ensina justamente aquilo que não me sabe ensino, nosso saber viver. Nossa fera, cara de condão, da transformação, da conformação, da educação, da revolução. É que são tantos verbos de persuadir, de sujeitar o sujeito a não resistir. É que são tantos objetos indiretos, condicionais o porvir. Condicionais o porvir. condicionais do porvir. Na hora do recreio, vamos todos soletrar, beabá, beibslum, baby. Luz ao fuego marginal, canção de amor, grito primal. Tá a morar por trás do muro do vestibular. Cruzar palavras, mocidade, ventos. No passo da ema, volta da jurema. Tenero, iê, iê, iê. Tenero, iê, iê. A cabeça fora do pano. Telegrafa aos amigos das sons. É bom que vocês não se leonete falem de sexo, grafite e poesia. Política, som atuante, meditação e anarquia. Com a mesma filosofia de quem acha a vida pronta. No fim do novo ABC, ao clarão da bomba Z. Estrela e lua crescente, quero navegar inteiramente pela tua geografia e escrever colorido a palavra proibida. Vida, vida, vida, vida, vida, vida, vida, vida, vida, vida, vida, vida. Eita! Muito obrigado, pessoal. Grato. Legal. Que a gente tenha muita vida, que é o que a gente precisa, né? Essa música se chama Alfabetação e é do Ednardo, compositor cearense. O Thiago, bota mais uma no copo, garçom. Hoje eu quero me acabar na cajuína. Música boa, voz ótima. É. A Cláudia, legal. Robson, joga duro. Canta, rapaz, vocês são demais. Pessoal, muito obrigado, boa noite. E sábado, prepare aí a tapioca, que nós vamos tomar um cafezinho lá para as 3 horas da tarde, tá bom? Boa noite, um abraço, pessoal. Felicidades para vocês, viu? Grato, um abraço.